Que sobravam encostado no balcão. Ali permanecia nos trabalhos e meio ao ar parar. Não se omitir, não há estadalhaço. Bicho, gente, bicho, que eu quero que se dane. Olhos de injeção, gatos humanos espreitam. Choram, me bates, meu rango. Gatos humanos espreitam e choram, me bates, meu rango. Não dividiria com qualquer animal. Prato de domingo, a carnaçada é o principal. Mesmo um mendigo elegante da rua. Prato bonito ou feio, minha capa na minha. Não dividiria com qualquer animal. Prato de domingo, a carne assada principal. Vejo um mendigo elegante da rua. Prato bonito ou feio, minha capa na minha. Puxa, meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. A meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. Sou infantil, mas permaneci assustado, acuado em situação e é. Não sou carimbado, parei de imaginar. Pedaço do atrasado, que pena. Senti a proteção infantil, mas permaneci assustado, acuado em situação e é. Não sou carimbado, parei de imaginar. Pedaço do atrasado, que pena. Oh, bling, bling, dry, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Os que sobravam encostados no balcão. Ali permaneciam nos trabalhos e meio ao aparar. Não se omitir, não há estadalhaço. Bicho, gente, bicho, que não quero que se. Olhos de injeção, gatos humanos espreitam. Choram, me bate meu rango. Gatos humanos espreitam, choram, me bate meu rango. Não dividiria com qualquer animal. Prato de domingo, a carne assada principal. Mesmo um mendigo elegante da rua. Prato bonito, ou veio minha cabana. Não dividiria com qualquer animal. Prato de domingo, a carne assada principal. Vejo um mendigo elegante da rua. Prato bonito, ou veio minha cabana. Minha angústia, meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. Meu escudo é minha rocha. Ha ha ha.